sail on down the line by half a mile or so. Hoje amanhã me deu a imortal coragem pra ser réu no meu próprio juízo final. Me declaro culpado, esse é meu veredito. E minha essência perco no oceano, meu único pedido. Meu karma nunca termina. Dá adeus aos meus amores, essa ferida nunca cicatriza. O preço que se paga por todas as injustiças. Quem é soberano nunca ouve soberania. O tumor é sem cura, a peneira encobre o sol. Receito arco, não zepanho ao meu prazol. 5 doses diárias, pra nunca fica de cara. Que a realidade pura, pesa, sufoca, mas não mata. Todos nós morremos, não há exceções. Mas meu Deus, às vezes, a minha verde parece tão longa.